O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O Som, o som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. Você está ouvindo o Som da Tribo. Muito boa noite, agora são 6 horas e 58 minutos. Som da Tribo, há quanto tempo, hein? O futebol só atrapalhando a gente aí, mas até que enfim. Estamos de volta aí com o Som da Tribo. Vida longa ao Som da Tribo. Obrigado pela compreensão e paciência de todos os nossos parceiros, né? Os nossos ouvintes que são os nossos parceiros e também os nossos patrocinadores aí pela compreensão. Fica esse longo período, Som da Tribo aí fora do ar, perdendo para o futebol. Vamos ganhar de quem, né? Beleza? Mas estamos de volta aí, tá certo? Esse é o Som da Tribo. Como sempre, invadindo a sua área aí, a sua casa, seu trabalho, onde quer que você se encontre. Até as 9 da noite. Beleza? Desde já, se quiser ir ligando, é fácil, aos brindes aqui do Som da Tribo, hein? Os brindes do Som da Tribo, tá valendo 2 ingressos para o Noite Fora do Eixo, na próxima quinta-feira, no Viela Sebo Café, com as bandas Sertanilha, de Salvador, e 5 contra 1 de Poções, a oferta aí do coletivo Suíça Baiana. Tá valendo o telefone aqui da Cama de Jornal, de dar um alô aí pra galera aí. Cama de Jornal não, ladrão de vinil. Manda aí, Goma. E aí, pessoal, como é que tá? Boa noite. Boa noite, Miguel. Boa noite, David. Boa noite, David, pessoal. Também tá aí na área. Chega aí. Boa noite, galera, Som da Tribo, estamos de volta. Tava com saudade já do Som da Tribo, Devon? Tava com saudade do Som da Tribo, Goma? Eu tava. Quando beleza. Eu escutar, quando eu ligava, o jogo. Quero a opinião de vocês sobre a questão da... Eu sou meio a favor, não, meio não vai ficar em cima do muro, não. Quero uma posição. Uma posição sua. É contra ou é a favor? Você é evangélico? Não. Então, manda aí. A questão é a seguinte, os acidentes de trânsito acontecem mais assim, né, por causa de bebedeira, então, e tarde da noite, geralmente certo. O pessoal sai de um bar, né, e sempre acontece acidente, então... Mas já não existe a lei seca pra isso? Só que não funciona, tipo, evitando o bar de estar aberto até tarde da noite, o pessoal evita acidente, de certa forma. Você é músico, então você vai deixar de tocar, né, na madrugada. O negócio é que eu gosto de beber também, então, igual e toco. E você também é a favor da lei? Eu sou não. Sou não, eu nem sei se vai dar certo, será que vai passar? Vai tramitar, porque a Câmara Municipal é conivente com a Prefeitura, então tudo indica. Ah, sim, é municipal. Não tem oposição na Câmara, então o prefeito deita e rola. E você, Devon, é contra ou a favor a lei Cinderela? Totalmente contra, isso é uma lei de babaca que quer impor religião às pessoas, quer empurrar tudo garganta abaixo da sociedade. Beleza. Outra pergunta, transporte coletivo de Vitória da Conquista, como vai? Uma maravilha, porque os governantes de Conquista não andam de ônibus, porque se eles andassem, vocês não iam estar falando o que andam falando por aí, não. E essa semana quase que um acidente aí com a aviação Vitória no centro, quase que ia acontecer uma coisa mais trágica, né? Invadiu um estabelecimento comercial, um ônibus sem freio, péssimas condições de transitar pela cidade e não tem fiscalização para isso. E depois falam que o transporte coletivo está uma beleza. Você também... acha uma maravilha o transporte maravilha de Vitória da Conquista? É doido, é ruim demais. Então... e tem que abaixar, em vez de vai aumentar com o tempo, vai aumentar, mas tem que abaixar, é o contrário. Beleza. Vai ligando pra cá. Se você quer participar da polêmica, você é a favor, contra a Lei Cinderela, o que, que você acha aí do transporte coletivo de Vitória da Conquista? Interaja. Participe com o Som da Tribo aí. 3421-1507 ou mande seu torpedo 8831-9050. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Oh, som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas 13 minutos. Você curtiu Shoot to Thrill, AC/DC, antes Shine Down, Diamonds Eyes. Vá ligando pra cá, interaja com o Som da Tribo, valendo 2 ingressos para a Noite Fora do Eixo, próxima quinta-feira no Viela Sebo Café, com as bandas Sertanilha de Salvador e 5 contra 1 de Poções. Oferta do Coletivo Suíça Baiana, acessa aí coletivosuissabaiana.com.br. Tá valendo também um CD da banda Garboso. Garboso, daqui a pouquinho aqui no Som da Tribo, ao vivo, a gente vai trocar ideia, falar sobre o novo CD, o novo Banda Garboso, primeiro trabalho da Banda Garboso. Tá valendo também uma camiseta do Cici, ou você se garante, ou a língua derruba você. É só ligar 3421-1507 e mandar seu torpedo também, 88319050, e dê sua opinião sobre a Lei Cinderela, transporte coletivo de conquista, que tá uma beleza, hein? Todos os dias ônibus quebrados aí, onde você toma seus ônibus aí, e a prefeitura diz que tá tudo bem, que o índice de contentamento das pessoas beira aos 99%. Paula Babilônia já se manifestou aqui através do torpedo. Darius e Paula Babilônia curtindo o Som da Tribo. E a opinião de Paula Babilônia é o seguinte, hein? Ela pensa que Vitória da Conquista muito em breve se tornará um faroeste. Um faroeste. O povo acuado e preso em suas próprias casas. Você também tá vindo mandar sua opinião? Manda pra cá. 88319050. Você a favor ou contra a Lei Cinderela? O Jerry Prates de Poções tá ligado aqui no Som da Tribo. Léo Márcio do bairro Cadija é contra a Lei Cinderela e também acha péssimo o transporte coletivo. Pedro Muniz do bairro Santa Cruz tá mandando um alô pra galera lá do bairro Santa Cruz e todos os ouvintes. Quer ouvir Metallica? Vai ligando você pra cá também. 3421-1507 ou mande seu torpedo. 88319050. O Som da Tribo. Hoje no Apogeu, daqui a pouquinho, às 11 da noite, vai rolar a Festa do Pirulito, hein? Balada eletrônica com o DJ Dio. Ingressos apenas R$5. Já na terça-feira, dia 26, terça-feira, 5 da tarde, na Praça 9 de Novembro, Alisson Menezes e a Catrupia, de graça, 0800. Ninguém paga nada, hein? Terça-feira, às 5 da tarde, dia 26, terça, na Praça 9 de Novembro, Alisson Menezes e a Catrupia, de graça, hein? E na próxima quinta, dia 28, às 7 da noite, no Viela Sebo Café, Noites Fora do Eixo. Com Sertanilha de Salvador e 5 contra 1 de Poções. Ingressos limitados, apenas R$5. À venda na sede da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café, na Avenida Siqueira Campos. Já no dia 7 de maio, sábado, de graça na Praça 9 de Novembro, às 10 anos, da banda Cama de Jornal. Com a participação de um dos maiores nomes do punk rock brasileiro, Cólera. Pela primeira vez em conquista. E mais a participação das bandas Alta Voltagem e Imundos. Você não pode perder. Dia 7 de maio na Praça 9 de Novembro, às 7 da noite. Já no dia 14 de maio, também um sábado, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, vai rolar o projeto Ritualize, uma celebração de ritmos com Tati Sena e convidadas. Ingressos e informações é só você ligar. 81470114. 81470114. Você fica por dentro aí do projeto Ritualize, uma celebração de ritmos com Dati Sena, no dia 14 de maio, às 8 da noite, no Viela Sebo Café. No dia 21 de maio, também num sábado, vai rolar a segunda parada do Orgulho de Ser LGBT, de Vitória da Conquista. É direito, é legal, então, a segunda parada gay de conquista no dia 21 de maio, você não pode perder. Acessa aí, hein? A galera que dá aquele up ao Som da Tribo, núcleodenoticias.com.br, blog djdavi.com, radiopontalweb.com.br, o blog do Rubenildo, hein? rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com e acessa aí sondatribo.com. Tem um chat aí do Som da Tribo, então é só participar. Som da Tribo é um programa independente, parcerias é fundamental, hein? A galera que apoia o Som da Tribo, Espaço X, presente é no Espaço X, Dia das Mães é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decora seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias, 3421-3629. Cici e eu, você se garante, ou a língua derruba você. O inglês e o espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, 3423-8700. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. É só ligar, 3425-8800.

Agora são 7 horas e 27 minutos. Você curtiu Pit Comum de 2 e antes Arnaldo Antunes, Vou Festejar. Fala que o Som da Tribo não toca samba. Essa música é de Jorge Aragão, na versão de Arnaldo Antunes, Vou Festejar. Fez muito sucesso com Beth Carvalho nos anos 80. Ó, a galera tá se manifestando aí sobre a questão do transporte coletivo. Ivone Sampaio, da Patagônia, abre aspas, fala que o transporte coletivo é péssimo. Muito transtorno para ela, que tem um filho com deficiência. Beleza, a locomoção dele no transporte coletivo de Conquista. Então, opinião de Ivone Sampaio, que tem um filho com problemas de locomoção. Ela fala que o transporte coletivo é péssimo. A galera também aqui tá se manifestando através dos torpedos. Som da Tribo tava sumido do rádio. Tem que tocar Creator e Sepultura. Obrigado aí, Alex. Tremor da Terra. Valeu, Alex. Tem mais opinião aqui da galera sobre transporte coletivo e Lei Cinderela. Ó, um amigo meu hoje encontrou, falou que criticar a prefeitura é como bater em bêbado, em cachorro morto. Isso é verdade. Alô, galera do Som da Tribo. Essa Lei Cinderela é uma grande merda. Quem inventou? E o transporte também tá uma porcaria. Quem tá falando isso é a nossa amiga Bela lá do Centro Industrial, Shirley Brito Andrade, mandando sua opinião aqui também sobre transporte coletivo e a Lei Cinderela. A população em sua maioria são contra, né? A galera é contra. A galera aqui quer ouvir um som do Metallica também, um abraço a todos. Ana, valeu. Se você tá afim de se manifestar também, mande seu torpedo. 88319050. Beleza? Vai ligando pra cá e também participe dos sorteios aqui do Som da Tribo, os brindes do Som da Tribo. Tá valendo 2 ingressos para o Noite Fora do Eixo, na próxima quinta-feira, no Viela Cebu Café, com Sertanilha e 5 contra 1. A oferta do coletivo Suíça Baiana, também um CD da banda Garboso e uma camiseta do CCI. Ou você se garante ou a língua derruba você. É só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 88319050. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/somdatribo. Tá afim de mandar e-mail, somdatribo@hotmail.com. Tem o nosso chat no blog do Som da Tribo, chat do Som da Tribo, somdatribo.com. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional hoje, anos 80. Você vai curtir Garotos da Rua e Cazuza. Arquivo Nacional. O Som da Tribo. Mas

Agora são 7 horas 42 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96 FM e também através do blog do Som da Tribo, somdatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com e radiopontalweb.com.br. Som da Tribo é um programa independente, parcerias fundamentais para a subsistência do programa. Coletivo Suíça Baiana, circuito fora do eixo, tudo ao mesmo tempo agora. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro, 3425800. Metrópole Tim, moda pra galera Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Cici, eu você se garante, uma língua derruba você, um inglês e espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, 3423-8700. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. É só ligar, 3421-3629. Espaço X, presente é no Espaço X. Dia das Mães é no Espaço X. Vá ligando pra cá, 3421-1507 ou mande seu torpedo, 88-31-9050. Valendo 2 ingressos para a noite fora do eixo, quinta-feira, com a banda Sertanilha de Salvador e a banda 5 contra 1 de Poções. Oferta do Coletivo Suíça Baiana. Valendo também uma camiseta do CCI. Ou você se garante ou a língua derruba você. E um CD da banda Garboso. Então é só ligar, 3421-1507, deixa seu nome. Final do programa a gente faz o sorteio. O Som da Tribo. Som da Tribo. I'm tribo. E aí, baby, vai encarar? som da tribo. Não tem pra ninguém. Agora são 7 horas e 54 minutos. Você curtiu a música nova do Xamã, Finally Home, Ants for Fighters, Hope, aqui no Som da Tribo. Vá ligando, interaja com o Som da Tribo. Faça como o Vanderlei Cardoso. É o nome da fera, nome de artista mesmo. Grande Vanderlei Cardoso aí, trabalhando aí no supermercado Benfica e curtindo aí o Som da Tribo. Vai inaugurar amanhã a sua rádio a partir das 9 da manhã e domingo às 10 da noite. Grande Vanderlei, beleza? Alô também para Cristiane Brito, do bairro Henriqueta Prates. Quer ouvir Legião Urbana? Os torpedos aqui da galera, hein? A galera se manifestando. A nossa ouvinte Luísa Matos foi xingada de desgraçada porque o ônibus estava cheio. Ela é aluna do Colégio Militar e a culpa é de quem? É dela? Não é, né? Então aí, a Luísa se manifestando sobre o transporte coletivo que sempre está lotado quando ela precisa. Tem outro torpedo aqui. Esses problemas dos ônibus não são novidade, claro. Principalmente para quem mora nos bairros mais afastados do centro da cidade. Tem que melhorar isso aí. Alex, mandando mais um torpedo aqui. Aí se você quer mandar sua opinião também, manda pra cá. 8831-9050 ou ligue 3421-1507 e fale aí sua opinião sobre a Lei Cinderela e como anda o transporte coletivo aqui em Vitória da Conquista. A Isaura mandou outro torpedo. E se a passagem subir? Podem esperar que vai rolar a revolta, tá certo? Mais um torpedo aí de Isaura se manifestando aqui através do Som da Tribo. Você é a favor ou contra a Lei Cinderela? Transporte coletivo, como anda? Outro torpedo aqui. Uma vergonha pegar ônibus aqui em Conquista. Além de ser quase pisoteado na hora de entrar na lotação, é um absurdo. E você também pode participar, hein? Ligando pra cá, 3421-1507, que a gente manda seu alô, além de participar aqui da promoção do Som da Tribo dos brindes, hein? Valendo 2 ingressos para a noite fora do eixo, na próxima quinta no Viela, com Sertanilha 5-1, oferta do coletivo Suíça Baiana, também um CD da banda Garboso, uma camiseta do Cecília EA. Então é só ligar, 3421-1507 e mandar também seu torpedo através do 8831-9050. Som local. O Som da Tribo. No Som Local hoje você vai curtir Distintivo Blue, sua música novíssima aqui. E também vamos curtir Garboso, Garboso que vai estar daqui a pouco aqui no Som da Tribo. Então, Distintivo Blue lançando a música nova aqui no Som da Tribo e Garboso. Som Local. Mas você roubou meu pendrive, baby, antes que eu pudesse ver. Levou todos os meus blues, isso nunca vou esquecer. Você não faz nenhuma ideia, baby, da besteira que fez. De forma alguma faz ideia, baby, tamanha sua estupidez. Vou atrás de você até o fim do mundo, além até do estímulo de sua ex. Nesse pendrive estão todos os blues que eu fiz. No meu pendrive todos os blues. Perdi todo o meu backup, só no pendrive os garanti. O Som da Tribo. O Som da Tribo. É o que deve fazer. Aguente as consequências, se não devolver meu pendrive com todos. meus blues. Eu vou fazer um chaveiro, baby, com seus olhos azuis. Não combate meu pendrive, não delete arquivo algum. É verdade, acredite, não lhe farei mal algum, meu pendrive, com todos os meus blues. Não ter pecado é vacilo, eu sei, mas já iria fazer um. Você roubou meu pendrive, nunca esperei isso de você. Mas você roubou meu pendrive na cara dura, baby, sem que eu pudesse ver. Levou todos os meus blues, isso eu nunca vou esquecer. Som local, som local, local, local. Local, o som da tribo. Agora são 8:03. 8:03, você curtiu Garboso Provoca, Distintivo Blue, música nova, Você Roubou o Meu Pendrive, aqui no Som da Tribo. A fim de concorrer a um CD da banda Garboso, é só ligar 3421-1507, mandar seu torpedo 88319050. Alô pra galera que está fazendo aquela festinha e curtindo o som da tribo. A tribo de Aldo Pereira. Aldo Pereira, Josiane, Ana Júlia, George, Nice, a mãe de Aldo Pereira, Marileide, Jeane e Jade, as irmãs de Aldo, Jane, Ricardo, Daniele e Gabriele, as sobrinhas de Aldo Pereira, também Talento, Cauã e a irmã de Aldo Pereira, que ouviu Traje a Rigor. Beleza, daqui a pouco a gente manda aí o Traje a Rigor aqui no Som da Tribo. A galera se manifestando aqui através dos torpedos, beleza? É, vamos lá, sobre a Lei Cinderela. E essa Lei Cinderela é uma palhaçada, retrocessa a democracia. Daqui uns dias vai voltar a censura. A Beatriz Oliveira mandou aqui seu torpedo, falando que é contrária à Lei Cinderela aqui em Conquista. Aliás, todo mundo tá contra essa lei. Ah, tem outra manifestação aqui interessante. É, o pessoal tá dizendo aqui, daqui uns dias não, já não tá podendo mais entrar de mochila nos ônibus de Vitória da Conquista, porque não cabe mais ninguém. Veja lá a pessoa de mochila. Vai ligando pra cá, mande sua manifestação também. 8831-9050 ou 3421-1507. Alô aí para Cristiane Brito, do bairro Henriqueta Prates, que é o Legião Urbana. O som da tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Hoje no Apogeu, às 11 da noite, vai rolar a Festa do Pirulito, hein? Balada eletrônica com o DJ Dio. Ingressos apenas R$5 no local. Terça-feira agora, dia 26, às 5 da tarde, na Praça 9 de Novembro, vai rolar Alisson Menezes e a Catrupia, de graça, 0800, ninguém paga nada. Na próxima quinta, dia 28, às 7 da noite, no Viela Seco Café, vai rolar Noites Fora do Eixo, com as bandas Sertanilha, de Salvador, e a banda 5 contra 1 de Poções. Ingressos limitados, apenas R$5, à venda na sede da Suíça Baiana, lá no Viela Seco Café. Já no dia 7 de maio, um sabadão de graça na Praça 9 de Novembro, 10 anos da banda Cama de Jornal, com a participação de um dos maiores nomes do punk rock brasileiro, Cólera, pela primeira vez em Conquista. E mais, hein? Bandas convidadas, a Alta Voltagem e Imundos, você não pode perder, dia 7 de maio, os 10 anos da banda Cama de Jornal. Já no dia 14 de maio, um sábado também, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, vai rolar o projeto Ritualize, uma celebração de ritmos com Datsena. Ingressos e informações é só você ligar 81470114, 81470114. Você fica sabendo de tudo sobre o projeto Ritualize, uma celebração de ritmos com Datsena. Ingressos e informações também no Viela Sebo Café. E no dia 21 de maio, um sábado, vai rolar a segunda parada do Orgulho de Ser LGBT de Vitória da Conquista. É direito, é legal. Então, dia 21 de maio, segunda parada do Orgulho de Ser LGBT de Vitória da Conquista. Acesse aí em sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com.br, as mídias alternativas que dão aquele up ao Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Dia 7 de maio, de graça na Praça 9 de Novembro. Show em comemoração aos 10 anos da Cama de Jornal, com as bandas Imundos, Alta Voltagem e a participação da banda paulista Cólera. Sábado, dia 7 de maio, de graça na Praça 9 de Novembro, às 7 da noite. Realização Tosco Todo, selo de divulgação. O Som da Tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8 horas e 10 minutos rolando o Som da Tribo até as 9 da noite. Som da Tribo é um programa independente, parcerias fundamentais, a galera que acredita no projeto Som da Tribo. O coletivo Suíça Baiana, circuito fora do eixo, tudo ao mesmo tempo agora. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Metrópole, Tim, manda pra galera, Tim, Cici, ou você se garante, ou a língua derruba você. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Espaço X, presente é no Espaço X, Dia das Mães é no Espaço X. Ó, muita gente mandando seus torpedos, se manifestando aí, quanto à questão da Lei Cinderela e do transporte coletivo. Beleza? É, espero que esses protestos sejam realmente escutados, que alguma providência seja tomada, Isabela. Tomara, viu, Isabela? Tomara. O negócio tá bravo aqui em Conquista, hein? Todo mundo acomodado, ninguém se manifesta. Outro torpedo aqui falando sobre a questão do plágio do Parangolé. Um absurdo, Bia Aguiar. Pois é, o bafafá da semana foi esse plágio aí de Parangolé, que já fez, gravou a música 4 anos atrás, e só agora o pessoal do Angra veio descobrir que era um plágio. Mas o produtor da banda Parangolé admitiu realmente que era um plágio, que ele viu o vídeo, ouviu, e não sabia que Kiko Loureiro era guitarrista do Angra, beleza? Aí o vocalista e Kiko Loureiro, através do Twitter, trocaram farpas, beleza? Gabriel Pereira, do São Vicente, quer concorrer aos ingressos da Noite Fora do Eixo. Tá certo, Gabriel? Tá dado o recado. Pode continuar mandando seu torpedo também pra cá. 8831-9050. 8831-9050. Valeu pela divulgação aí do Som da Tribo, de Ritualize, Datsena, mandando torpedo pra cá também. Ó, daqui a pouco um papo com a galera da banda Garboso, que já está aqui no estúdio, vai falar sobre projetos da banda, novo CD, shows, etc. Como você contratar a banda Garboso, comprar o CD, vestir a camiseta da banda. Beleza? Vamos tocar música. Daqui a pouco a gente troca ideia com a banda Garboso, Pablo e nosso amigo Luquinhas, que já estão aqui prontinhos para trocar ideia com a galera do Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? We're out.

O som da tribo. Vou cantar tudo de novo? São 8h26, 8h26, você curtiu o Traje a Rigor, Inútil, antes Evasion, Sevenfold, So Far Away, Incubus, Adolescentes, aqui no Som da Tribo. Ó, os torpedos aqui não param, hein? Olha, tem um aqui favorável, hein? Nem só de coisas ruins, hein? Vive Vitória da Conquista. Wesley quer agradecer a Prefeitura Municipal pelo asfalto das ruas do bairro Guarani e também no Alto Maron, que melhora o fluxo de veículos e leva benefícios para os moradores. Já a Daniele fala, é uma luta para entrar nos ônibus de Vitória de Conquista. É mais difícil do que pagar as contas. E tem um aqui interessantíssimo. Abre aspas. Os ônibus daqui de Vitória da Conquista parece a música Trem das Onze, daquele grupo Demônios da Garoa. Abre aspas. O refrão da música. Se perder esse ônibus que passa agora, só amanhã de manhã. Aparecida Brito. Grande sacada, Aparecida. Gostei. Vários torpedos aqui, tem outro interessante aqui. Os ônibus estão em péssimo estado, não para os deficientes. Manda um abraço aí pra galera da Lan House Netcom, que estão ligados aí no Som da Tribo. tá certo? Bela do Centro Industrial. A galera tá descendo a madeira aqui no transporte coletivo de Vitória da Conquista. E Cristiano queria que a aviação Vitória desse um jeito nos ônibus, pois está demorando demais. A aviação Vitória quase que pratica uma tragédia essa semana aí, entrou num estabelecimento comercial, quase se atropela a mulher mesmo e iria esmagá-la. Então, no centro da cidade, quebrou o eixo, sem direção, uma verdadeira esculhambação, transporte coletivo de Vitória da Conquista. Vamos falar agora com a galera da banda Garboso, Pablo Bahia e Dieguinho. Boa noite, galera. Lucas. Boa noite. Lucas. Tô trocando. Vi a foto aqui, troquei as bolas. Hoje tá chamei Goma do baterista da banda Cama de Jornal. Normal. E aí, de que você é feito, o novo trabalho da banda Garboso? Quanto tempo, como foi o processo aí, Pablo? Pois é, o CD tá aí, tá na praça aí. O processo demorou a faixa de uns 6 meses, né? Até começando a pré-produção do disco, até pegar o material prensado já, né? Chegou aí, já tem a faixa de uns 20 dias, né? E já tá sendo comercializado, então tá tendo uma boa aceitação, a gente tá divulgando pra fora também. Eu deixo o material nos principais coletivos aqui da Bahia e tá aí, tamo divulgando, né? Vamos fazer um lançamento aí em maio. Já tem data prevista já para o lançamento, né? Temos a data, já fechamos dia 20 lá no Viela Cebu Café, que é a casa da maioria das bandas daqui, né? Não tem mais outra alternativa, enquanto, né? Enquanto funciona até depois da meia-noite. Da Lei de Cinderela. Não, vamos abrir um aspas aqui agora. Cinderela. Ah, totalmente contra. Muito bem. Por que, Pablo? Às vezes, porque o pessoal que tem banda assim, geralmente sai após as 12 horas. E agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que sair na matinê? Não, então, porém, também, assim, com Vitória da Conquista já não tem muita opção. Tem duas opções: bar e igreja. Bar e igreja. E, assim, opção de lazer zero. Isso. Né? Os lugares onde você poderia sair pra se distrair, se divertir, encontrar o pessoal, meia-noite fecha. Isso. Certo? Né? Então, assim, dá meio sem fundamento. É, meio que... Tem coisas mais relevantes e importantes para eles se preocuparem, né? Além de ficar se preocupando e jogar a culpa do consumo de álcool em toda essa violência. A violência, eu a todo momento falo, a violência acontece em qualquer lugar, nas casas, nas ruas. Lógico, e os dados dão conta que a violência maior acontece de 6 horas da tarde até antes da meia-noite, não depois disso. Pois é, e também com bar fechado, isso não vai impedir de quem queira beber, quem queira usar. Geralmente, álcool, quem comete esses latrocínios, esses crimes, etc., normalmente não estão alcoolizados, estão muito lúcidos para fazer as execuções, etc., né? Com certeza. Bem, voltamos aí à banda Garboso, é o que interessa aqui pra gente. Então, show marcado para o dia. Então, primeiro vai ter aí a próxima, acho que a primeira noite fora do eixo aí de maio. Vai ter Garboso e ainda vai estar fechando uma banda. E o Suíça Baiana vai estar fechando uma banda aí de fora para tocar com a gente dia 5 de maio, lá no Viela também, pela noite fora do eixo. E o lançamento vai ser dia 20 de maio, no Viela, Cebu Café também. Vai ter bastante participação, aí vai ser só o Garboso mesmo. Vai ter participação do pessoal dos Barcos, de Rondvox da 1821. Pessoal da Hard Feta, banda que acabou aqui há um tempo atrás. e vai ser vendido também antecipado, até por causa da lotação do limite, do local, né? Tem uma quantidade lá que pode até encher o bar, né? Que eu acho que vai ser 270. 300 pessoas é o limite do bar. E aí a gente vai vender antecipado. E se restar algum ingresso, no dia vai ser vendido a R$10, antecipado R$5. E no dia, se tiver algum ingresso ainda, R$10. Isso no dia 20 de maio. No dia 5, aí a entrada, acho, R$5 mesmo, até na hora. Acho que vai ter desse valor mesmo. E como foi a experiência da Garboso em tocar no Grito Rock em Feira de Santana e Salvador? Eu queria que vocês falassem dessa experiência. Foi a primeira vez que vocês saíram da cidade? Isso, pela banda ainda tá completando um ano ainda de existência, de aparição aqui, né? Que a gente começou a tocar. A gente foi bem aceito lá nos dois lugares, Salvador principalmente, que foi bem legal, a casa estava cheia. O pessoal das outras bandas considerou bastante o som da gente, a gente foi bem aceito mesmo, principalmente em Salvador. Em Feira de Santana ocorreram alguns imprevistos, mas deu pra gente fazer o show tranquilo também. Deixamos material com os coletivos, né? Tanto de Salvador quanto de Feira, e a gente está recebendo contato até de Salvador para voltar a tocar lá novamente. Eu acho que daqui a um mês a gente deve estar voltando para lá. Pablo, não quero dizer que você seja um cara das antigas, mas eu queria que você fizesse um parâmetro aí do momento em que você, como plateia, começou essa onda do movimento rock de conquista para a atual realidade, eu queria que você falasse a diferença, como era e como está o momento atual do rock and roll, da cena alternativa de conquista. Aí, Miguel, teve uma baixa muito grande aí, acho que uns 5 anos atrás, estava uma fase horrível, assim, pelo menos eu enquanto espectador não estava gostando. Agora o pessoal está voltando com uma mentalidade mais profissional, acho que até pelo amadurecimento, né, do pessoal das bandas. Algumas pessoas largaram de mão, não tem mais banda, tal, não está mais em movimento. Eu acho que quem persistiu, ainda tem banda, ainda faz música, ainda compõe, ou está mexendo na área, né, como o Gilmar produzindo shows, Diego com o estúdio, Diego Oliveira com o estúdio dele. Quem está movimentando assim amadureceu bastante e está tendo um lance bem legal, mais profissional. Bandas como os Barcos, como Ladrões de Vinil, que já vem um tempão aí, já tá, como posso falar, mais amadurecida, né? Tá com aquele pensamento das próprias composições. E antigamente era uma curtição mesmo, né? Era um bando de gente querendo fazer música, se divertir e fazendo, da maioria, de cover, né? Toda semana tinha show, tinha lugar para tocar, vários lugares, o público era bem maior também. Agora o público tá um pouco reduzido, tá mais seleto, mas a mentalidade das bandas, eu acho que triplicou em relação aos 8, 10 anos atrás. E a qualidade também, né? E sua opinião também, Luquinhas, você que pegou o bonde andando, né, no início dos anos 2000, já estamos com 11 anos desse movimento, novo movimento. Precisa lembrar disso. Da depressão. O novo movimento da cena alternativa de conquista, você também que participa e participou. Não, sua opinião, sim, também. Não, com certeza. O que o Pablo ressaltou foi bastante interessante, assim. Pela base do profissionalismo que a galera agora voltou, né, com os seus projetos, assim, muitas bandas que tinham caído no esquecimento e voltaram assim com um novo formato, um novo amadurecimento, como o Pablo citou. Isso só vem engrandecer o movimento de Vitória da Conquista, né, porque não só de bandas são feitos, né, os shows, mas de bandas com qualidade. Isso é que é o mais interessante, né? Pessoas galgando trabalhos, buscando oportunidades, investindo mesmo no sonho de ter uma banda, e não só na curtição do oba-oba, de showzinho e tal, mas, cara, muito interessante o movimento como tá. E o trabalho de vocês, do que você é feito, como foi que surgiu, as composições, quando foi que vocês definiram, pronto, já tá pronto, podemos gravar, e agora estão aí distribuindo, trabalhando. Isso foi um trabalho demorado. Pela quantidade de imprevistos que a gente teve para sair CD, pegar na mão, pronto, o CD tá pronto, demorou bastante. Eu acho que foi mais tempo do que a própria criação das músicas. A gente gravou ele na faixa, enfim, uma pré-produção de quase um mês, e gravou ele em 3, no máximo 4 meses. E depois que a gente enviou para a prensagem, que aí começou a vir a burocracia, ser prensado em São Paulo, e teve multa que a gente levou pela quantidade de CDs. Tem esse detalhe. Demorou bastante, mas chegou. Esse foi um projeto que a gente idealizou assim há uns 2 anos, antes de começar a tocar, antes de fazer tudo, a gente criar nossas músicas e gravar, para até facilitar o meio de divulgação, né? Vocês concordam que hoje o público também quer bandas com músicas autorais? Aquela fase cover que em Conquista já passou? Eu acho que sim. Né? Hoje tá tendo uma recepção. Ela ter um feriado numa quinta-feira agora, ter praticamente enchido a casa para ver uma banda instrumental de São Paulo, né? Que eu acho que poucas pessoas aqui têm esse feeling mesmo para curtir música instrumental. Eu acho que por ser uma banda autoral, eu acho que hoje em dia leva mais público do que uma banda cover. É pelo menos minha opinião. Certo. Não, é verdade. Assim, eu acho que o movimento cover, ele não acabou. Não acabou. Assim, porque de qualquer forma todo mundo tem aquela sua preferência por uma audição de coisas que realmente gosta. E assim, mas realmente diminui bastante. E o que é muito bom, né? Porque assim, faltou uma frase que o Lobão disse uma vez, que assim, pelo horário, né, pela censura, não pode ser dito. Mas é um negócio de pá com o pá dos outros, né? E quantas músicas tem o novo trabalho de vocês? Então, a gente gravou 2 singles no ano passado. Quais foram eles? Foram Asfixia e... Esqueci o nome da outra. Provoca? Não, Provoca já é desse disco já. E o Asfixia não entrou por quê? Não, aí é porque a gente gravou em outro estúdio. Enquanto a gente queria... Enquanto é Sol. Asfixia e Enquanto é Sol, tem algumas cópias. Esse aí a gente já fez um disco mais conceitual, assim, as músicas têm uma relação técnica também, né? É. E também um modo de gravação, que esse foi em outro estúdio, aí ia ficar com a mesma qualidade do primeiro. Certo. Aí vocês decidiram não colocá-la nesse trabalho. Não colocou. Aí tem essas músicas. No MySpace desse CD tem quatro músicas desse disco. E no CD tem mais três inéditas aí. Ou você comprando CD ou indo no show que vai curtir. Onde que a galera encontra o CD do Garboso aí? Ah, muita gente gosta das músicas do Garboso, principalmente para dar aquela força à cena alternativa, às bandas locais. Onde a galera pode encontrar o trabalho de vocês? Então, pode falar assim, com o pessoal da banda, né? Sempre nos nossos shows. E assim, um local fixo onde está sendo comercializado é lá na lojinha do Suíça Baiana, né? No próprio Viola Sebo Café, lá com o Gilmar, Luiz, o pessoal do coletivo. Tem material, tem o CD, tem o bottom, tem o adesivo. Em breve vai ter também camiseta e tal. E aí quem estiver no centro, dá uma passada lá. Também tem material das outras bandas aqui da cidade, bandas de fora. Bem legal para o pessoal que estiver querendo se inteirar aí no movimento alternativo, nesse circuito fora do eixo. Lá tem bastante material. E o preço? Tá. Tem um kit com CD, bottom e adesivo que tá R$10 e somente o CD a R$7. Beleza, aí qualquer informação também, quais são os contatos aí pra galera manter informado sobre tudo da banda Garboso? Isso, tem o MySpace, né, .com/GarbosoSom, você encontra bastante informação. Garboso com S, né? Garboso com S, Garboso Som. Tem comunidade em Orkut, tem... Facebook ainda não, tem Twitter. O Twitter, beleza. Garboso Som. E perfil também no Conexão Vivo. Galera que curte as bandas do Conexão Vivo, a gente tem um perfil lá também, pode escutar música, entrar em contato também. E as facilidades que a banda encontrou pra gravar o CD? Teve ou não? Nenhuma. Foi uma produção totalmente independente, assim. A gente, um grana do bolso, grana de alguns shows que a gente já tinha feito. Apoio, os que a gente tentou, que tinha mais a ver, não rolou. Não conseguimos. Aí a gente falou, sabe de uma, vamos meter a cara e fazer independente mesmo. Tanto que o CD não tem marca nenhuma só mesmo do estúdio, que facilitou pra gente. Ou seja, vocês tiveram que meter a mão no bolso mesmo, né? Com certeza. Ainda tá devendo. É, né? Tem que ressaltar, né? Galera, compra o CD. Mas quem quiser ajudar, vai no show, compra o CD. E isso aí, já ameniza um pouco as coisas, né? Eu quero também que vocês agradeçam aí, de qualquer forma, a quem contribuiu. É muito importante, porque às vezes a gente fica imaginando que fazer música é só festa, é só show, é só curtição, mas tem muita relação, tem muita dedicação. Às vezes você deixa de ficar com a família, de ficar com a namorada, de estudar, de trabalhar, faz um sacrifício imenso para colocar toda essa alma, todo esse suor, todo esse sangue no trabalho. Eu queria que vocês ficassem à vontade e agradecer aí quem contribuiu e contribui com a banda Garboso para que a banda ande e nunca desanime aí com o trabalho de vocês. Acho bom, hein? Primeiramente, agradecer o pessoal que já passou, né, pela banda, assim, antes de a gente tocar. A gente começou a banda com o Neto, né, Neto Fernandes, que hoje toca nos Barcos. Tem Duda também, né, que toca Principativo. Duda toca nas 50 bandas, né? Duda toca com a roda de banda. Diego, o próprio Diego Oliveira. Diego Oliveira, que esses shows pela baterista oficial tá em São Paulo. Esse show de Feira de Santana em Salvador, a gente tocou com o Diego Oliveira. Agradecendo esse pessoal que ajudou a gente, o próprio Diego Oliveira, que fez a gravação, fez a pré-produção com a gente. Eles gravaram no estúdio de Diego, né? Isso. Pessoal das bandas que a gente sempre toca, que tem amizade, Ladrão de Vinil, tem Plácido, da Distintivo, o próprio pessoal dos Barcos, o pessoal da Luz Frouxa, né? Aqueles moleques. E também a galera. Os Domingos também. Contribuiu, né? É. E o pessoal que chega no show, vai, né? Fez o encarte, Ellen, né? Ellen. Fotografia. Já pensou em ganhar o Japão? Já pensou em ganhar? Miguel Corso, pelo Som da Tribo aqui, sempre apoiando a gente. Isso. O pessoal tocando. Do Viela Sebo Café, o Valdo, Dantas lá do coletivo, né? Luísa e tal. O pessoal sempre que ajuda a gente. O pessoal dos outros coletivos também, que entra em contato, o Quina Cultural. Tem sempre uma galera, assim, que tá ajudando a gente, né? Eu acho que nem só a gente, mas como as outras bandas também. Como o exemplo foi no mutirão que a gente fez, no show do Matanzas, né? Naquela chuva. Só tinha gente de banda ajudando os outros. A galera do Rodinho. Foi perfeito. Cara. É, né, velho? Teve que fazer tudo pra agradar o pessoal. Passou o rodo. Galera, passou o rodo. Então, agradecer também a vocês. Parabéns aí pela iniciativa de ter uma banda com as dificuldades que se tem para fazer a arte, a música alternativa aqui em Conquista. E também parabenizar pelo trabalho de vocês aí, que trabalho autoral, coisa rara hoje você encontrar quem tem a coragem de investir e também de botar o pé na estrada, né? Fique à vontade aí, agradeça quem mais vocês quiserem aí. A gente esqueceu de falar também a Mitch, que lançou CD agora. Nossa, Mitch, tá muito bem produzido, muito bom mesmo. E a Câmara de Jornal, né? Pioneira aí, com 300 CDs. DVD. É. Pra tocar com cólera, né? Um sonho, acho, assim, para os caras, massa. Beleza, então, Pablo. Então, CD, nossa, quem quiser comprar aí o CD da banda Garboso, à venda na loja da Suíça Baiana, lá na sede, né? Do Viela Sebo Café, na Avenida Siqueira Campos, 350. Todas as músicas compostas por Garboso, exceto outras palavras, né? Que é da Ar de Feto. Fotografia e arte, Ellen Lapa. Gravado e masterizado e mixado no estúdio Casa do Canto, aqui em Vitória da Conquista, em 2010. Maiores contatos: 8802-5415, 9199-5627, myspace.com/garbososom. É isso aí. Beleza? Os contatos aí da banda Garboso. Vamos tocar a música que de trabalho da banda Garboso. Pra mim, uma das melhores de 2010. Já falei isso com você pessoalmente. Realmente. Muito fica legal, muito agradecido por isso. Eu não sei por que essas músicas não acontecem nacionalmente, viu, velho? Tanta porcaria que tá tocando por aí. É incrível, mas parabéns aí a Garboso. Quando quiser só aparecer aqui, divulgar os eventos, mais obrigado, trabalhos, músicas. Pronto, próxima obrigado, música aí a gente toca. Valeu. Valeu. Você também quer participar do Som da Tribo? Liga pra cá, 3421-1507 ou mande seu torpedo, 8831-9050. Deusdete de Jesus, Bom Jesus da Serra. Saudade do Som da Tribo, ele fala. Beleza? Um alô pra galera do Rock de Bom Jesus, Poções, Planalto e Conquista. Você está ouvindo o Som da Tribo. Som da Tribo. Coração aberto a coisas naturais, sem sair da linha nem cair no muro, cantando estrofes para os animais. Pegou a estrada e caiu no mundo, sem pedir licença, sem olhar pra trás. Como uma criança ficou na memória, adormeceu seu sonho só para ser pai, pai, pai, pai. Corrente de ouro, peito cabeludo, coração aberto a coisas naturais, sem sair da linha nem cair do muro, cantando estrofes para os animais. Pegou a estrada e caiu no mundo, sem pedir licença, sem olhar pra trás. Como uma criança ficou na memória, adormecer seu sonho só para ser pai. O som da tribo. Coração de ouro acolheu seu fruto, me contou histórias, coisas tão reais. Resgatou lembranças boas do passado, para ficar na história e não morrer jamais. Não deixe que a vida se perca no seu canto, não misture o ego com coisas banais. Repare que nessa estrada o caminho é longo, mas torna-se pequeno quando estás em paz. Corrente de ouro, peito cabeludo, coração aberto a coisas naturais. Repare nessa estrada que o caminho é longo, mas torna-se pequeno quando estás em paz, paz, paz, paz. Sábado, dia 7 de maio, de graça na Praça 9 de Novembro. Show em comemoração aos 10 anos da Cama de Jornal, com as bandas Imundos, Alta Voltagem e a participação da banda paulista Cólera. Sábado, dia 7 de maio, de graça na Praça 9 de Novembro, às 7 da noite. Realização Tosco Todo, selo de divulgação. Você está ouvindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. Não acredito no seu dinheiro. O som da tribo. O som da tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. E aí, baby, vai encarar? Agora faltando 5 minutos para as 9 horas, você curtiu uma sequência de bandas locais aqui de Vitória da Conquista, Cama de Jornal, Punk Rock de Conquista, claro, exceto Cólera. Cólera, quanto vale a liberdade? Porque Cólera e Cama de Jornal irão tocar no dia 7 de maio na Praça 9 de Novembro. Você também curtiu Dylan Júnior e banda Metamorfose, Pé na Estrada. Abraços aí para Dylan Júnior e Peu, curtindo o som da tribo. E também banda Garboso Provoca, aqui no Som da Tribo. Só o Som da Tribo toca essa galera, viu? Fique tranquilo. Essa sequência só aqui, você ouve. Abraços aí para Dylan Júnior, que quer ouvir Pé na Estrada, já ouviu. Também Luísa Matos, da Zabelê, está dando sua opinião aqui sobre o transporte coletivo, que está um absurdo. O Cristiano fala que a aviação Vitória, a Serrana, deveria aumentar a frota de ônibus da cidade. O Dedé quer ouvir Plebe Rua da Censura. Daqui a pouco vamos ver se é possível a gente tocar, certo, Dedé? E a galera aqui, através do Torpedo também, o Movimento Estudantil da UESB lamenta pelo transporte coletivo público de Vitória da Conquista. O Mobiliza UESB.blogspot.com. Galera mandando aquele torpedo aqui. Eles lamentam aí pelo transporte coletivo de Conquista. Se você quer dar sua opinião, só mandar seu torpedo 8831-9050, beleza? 8831-9050 e mande a sua opinião aqui. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Sábado, dia 7 de maio, de graça na Praça 9 de Novembro. Show em comemoração aos 10 anos da Cama de Jornal, com as bandas Imundos, Alta Voltagem e a participação da banda paulista Cólera. Sábado, dia 7 de maio, de graça na Praça 9 de Novembro, às 7 da noite. Realização Tosco Todo, selo de divulgação. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Pontualmente 9 horas, rolando o Som da Tribo até as 9:30. Vamos até as 9:30 hoje. Ah, estamos aí mais de um mês fora do ar. Hoje tentar enrolar aqui até as 9:30. Som da Tribo é um programa independente, hein? Parcerias fundamentais para a sobrevivência do programa. Espaço X, presente é no Espaço X. Dia das Mães é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. É só ligar, 3421-3629. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você. O inglês e o espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, 3423-8700. Coletivo Suíça Baiana, circuito fora do eixo, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório, loja, no Via Lacebo Café, na Rua Siqueira Campos. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329 no centro, 3425-800. E Metrópole, Tim Moda pra galera, Tim, Rua Ernesto Dantas, 85 no centro. Os brindes do Som da Tribo, tá valendo você ligar até as 9h30, hein? Liga pra cá. Tá valendo 2 ingressos para a Noite Fora do Eixo, próxima quinta no Viela, com Sertanilha e 5 contra 1, oferta do coletivo Suíça Baiana, um CD da banda Garboso, uma camiseta do Cici e eu, você se garante, a língua derruba você? É fácil, fácil, é só ligar. 3421-1507, ou mandar seu torpedo, 8831-9050, final do programa, rola o sorteio. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/somdatribo. A fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com, tem a nossa comunidade no Orkut e também tem o Facebook do Som da Tribo. Abraços aí pra galera que está curtindo o Som da Tribo. Indiana Pereira, de Cidade Modelo, Cristiane Lua, está fazendo a festinha e curtindo o Som da Tribo. Isabela também. Mais gente aqui, Flávia Fernanda, Vitor Kamikaze e Gustavo aí na rua 10 de novembro, no Centrão aqui de Conquista. Grande Paulinho, Paulinho de Urrangão na Praça 9 de novembro, toda essa galera curtindo o Som da Tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, hoje você vai curtir o movimento dos anos 90, o movimento grunge, com Pearl Jam e Stone Temple Pilots. Viaja aí. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. On the ceiling. clássicos da tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo hoje, três, né? A galera pediu muito Metallica hoje. Curtimos aí Metallica, The Unforgiven, Stone Temple Pilots, Plush e Pearl Jam, Yellow Ledbetter. Yellow Ledbetter. Clássicos da Tribo. Triplo hoje, Pearl Jam, Metallica e Stone Temple Pilots. Ainda há tempo para você ligar e participar do sorteio aqui do Som da Tribo, hein? Tá valendo ingressos para você curtir Noites Fora do Eixo, quinta-feira, no Viela Sebo Café, com as bandas Sertanilha, Salvador e Cinco Contra Onde Poções. A oferta aí do coletivo Suíça Baiana. Tá valendo um CD da banda Garboso e também uma camiseta do Cici aí. Ou você se garante ou a língua derruba você. É só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. Às 9h30, sorteio aqui, Som da Tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/somdatribo. Tem a comunidade Som da Tribo também no Orkut, Som da Tribo também no Facebook. Chat do Som da Tribo no blog do Som da Tribo, é só acessar somdatribo.com. Além de ouvir o programa via internet também. Se você perdeu o programa, amanhã é disponível. Amanhã o Som da Tribo já está disponível para você. É só acessar se você perdeu, quer ouvir novamente o Som da Tribo. É só acessar o blog do Som da Tribo amanhã. Programa disponível para você ouvir novamente. Ou, se quiser, arquivar também. O Som da Tribo. Ó, daqui a pouquinho no Apogeu, às 11 da noite, vai rolar a Festa do Pirulito. Festa do Pirulito, balada eletrônica com o DJ Dio. Ingressos apenas R$5. Já na terça-feira, dia 26, às 5 da tarde, na Praça 9 de Novembro, Alisson Menezes e a Catrupia, de graça, hein? Próxima quinta, dia 28, às 7 da noite, no Viela Sebo Café, Noites Fora do Eixo. Sertanilha de Salvador e 5 contra 1 de Poções. Ingressos limitados, apenas R$5. A venda na sede da Suíça Baiana no Viela Sebo Café. Já no dia 7 de maio, sabadão, de graça na Praça 9 de Novembro, 10 anos de Câmara de Jornal, com a participação de um dos maiores nomes do punk rock do Brasil, Cólera, pela primeira vez em conquista, e mais as convidadas Alta Voltagem e Imundos, você não pode perder. Já no dia 14 de maio, também um sábado, às 8 da noite no Viela Sebo Café, projeto Ritualize, uma celebração de ritmos com Tati Senna. Ingressos e informações é só ligar 81470114, 81470114. Você fica por dentro aí do projeto Ritualize, uma celebração de ritmos que vai rolar no dia 14 de maio, às 8 da noite, no Viela Sebo Café. E no dia 21 de maio, sábado, vai rolar também a segunda parada do Orgulho de Ser LGBT, de Vitória da Conquista. É direito, é legal. Acesse aí núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com, radiopontalweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com e sondatribo.com. Abraços aí para Tom Beleza e Terezinha na Conquistinha. Grande Tom Beleza, sempre ouvindo o Som da Tribo. Fernando da Contabilidade de Mata Verde, tá mandando um alô aí pra galera de Mata Verde que mora aqui em Vitória da Conquista. Grande Fernando. Outro torpedo que chegou aqui, valeu Miguel por ter tocado nossa música da banda Metamorfose. A galera da banda Metamorfose, tem mais torpedos aqui, pode mandar o seu também, 8831-9050. É, tem mais torpedo aqui, deixa eu ver. O Sintrans deveria fiscalizar como esses motoristas de ônibus não respeitam os carros pequenos. São irresponsáveis. Dati Senna se manifestando aqui sobre o transporte coletivo. Valeu, Dati Senna, grande artista aí, ouvindo o Som da Tribo. Você quer mandar seu torpedo? Ainda há tempo, hein? 8831-9050 ou liga pra cá, 3421-1507. Participe aí dos sorteios do Som da Tribo. Camiseta do CCAA, CD da Garboso, ingressos para a Noite Fora do Eixo de quinta-feira. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar. O pra agradecer o que a gente dividiu. A vida é boa, bom é um lugar que a nova hora traz. Nesse completo vem e vai. Se o começo é o fim, faz diferença. Se tudo está por um triz, não faz mais diferença. Tribo. É parada obrigatória. Ela é a moça que sonha o tempo não lhe escorrer. Som da Tribo. Som da Tribo, arroba hotmail.com. Agora são 9 horas 32 minutos. Você curtiu as duas últimas aí do Som da Tribo? Uma Glória, as sete chaves, móveis coloniais de Acaju, indiferença. Falar em Maglore, né? Mandar um abraço aí para nossa parceira, sempre ouvindo o Som da Tribo. É ou não é? A Mari Sonora. Mari Sonora está ouvindo o Som da Tribo aí. Está mandando abraços e beijos aí para Nana e Rodrigo, que estão curtindo, acompanhando o Som da Tribo aí. Valeu, Mari. Mari Sonora, grande fã da Maglore e dos barcos. Beleza? Tem mais último torpedo aqui. Miguel, toca mais uma do Garboso. Valeu, abraços. Léo Wolf. Léo, é o seguinte. Só tenho duas músicas da Garboso. Uma é Asfixia, que não tá nesse novo trabalho. E a outra, Provoca. Tocamos, inclusive, duas vezes hoje. Na próxima semana, trazer as músicas novas da banda Garboso, CD novo. Beleza? Abraço também para Érica Patrícia. Tá certo? Curtindo o Som da Tribo. Agradecer aos nossos parceiros, os patrocinadores aí do Som da Tribo. Coletivo Suíça Baiana, Circuito Fora do Eixo, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório, loja, no Via Lacebo Café, na Rua Siqueira Campos 350. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio fica na Avenida Régis Pacheco, 329 Centro. É só ligar 3425800. Espaço X, presente é no Espaço X. Dia das Mães é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. 3421-3629 é o telefone, hein? Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. E CCA, ou você se garante, ou a língua derruba você, o inglês e espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas. É só ligar, 3423-8700. Galera que faz o Som da Tribo, apresentação, produção, Miguel Cortes. Hoje a Jacqueline Jack não veio. Bastidores e telefone, hoje Devil de Andrade e Ed Goma, da banda Ladrões de Vinil. Edição e podcast, Rubenildo Metal e Amon Silva. Web Radio, Rubenildo Metal, Madison Almeida. A fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Comunidade do Som da Tribo no Orkut. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. Blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Som da Tribo também no Facebook. Como não tem ninguém aqui pra mim fazer aquela velha pergunta, perguntar pra vocês. E aí, foi bom pra vocês? Valeu, galera. Desencana que a vida engana. Opa, falta aqui a galera que ganhou os brindes do programa. Já ia me esquecendo, hein? Vamos lá. Ingressos para a noite fora do eixo. Quem ganhou foi Pedro Muniz, do bairro Santa Cruz. Pedro Muniz, do bairro Santa Cruz. E Gabriela Pereira, do bairro São Vicente. Gabriel Pereira, do São Vicente. E Pedro Muniz, do Santa Cruz. Pedro Muniz, do Santa Cruz. Gabriel Pereira, do São Vicente. Camiseta do CCAA saiu para Hermi Mara Ribeiro, da Rubi 5. Hermi Mara Ribeiro, da Rubi 5, ganhou a camiseta do CCAA. E o CD da banda Garboso para Luísa Matos, da Zabelê. Luísa Matos, da Zabelê, ganhou o CD da banda Garboso. Hermi Mara Ribeiro, da Rubi 5, ganhou a camiseta do CCAA. E os ingressos para a noite fora do eixo para Pedro Muniz, do Santa Cruz. E Gabriel Pereira, do São Vicente, todo mundo devidamente documentado, retirar seus brindes na loja da Suíça Baiana, lá no Viela Sebo Café, a partir de terça-feira à tarde, tá certo? Pedro Muniz, do bairro Santa Cruz, Gabriel Pereira, do São Vicente, Hermi Mara Ribeiro, da Rubi 5 e Luísa Matos, da Zabelê, todo mundo retirar seus brindes a partir de terça-feira à tarde, na sede da Suíça Baiana, lá na Avenida Siqueira Campos. Valeu, galera! Desencana que a vida engana. Tchau, tchau. Som da Tribo de volta sábado às 7 da noite. Valeu! Sábado, dia 7 de maio, de graça na Praça 9 de Novembro. Show em comemoração aos 10 anos da Cama de Jornal, com as bandas Imundos, Alta Voltagem e a participação da banda paulista Cólera. Sábado, dia 7 de maio, de graça na Praça 9 de Novembro, às 7 da noite. Realização Tosco Todo, selo de divulgação.